ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M, um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rádio da Universidade, seu contato diário com a cultura e a informação. Introdução e Polonese para piano e orquestra, Opus 174, de Ferdinand Ries. Christoph Rittenhuber, pianista, e a Orquestra Sinfônica de Gävle, Suécia. Direção de Uwe Groth. Thank you. Thank you. Introdução e Polonese para Piano e Orquestra, Opus 174, de Ferdinand Ries. Christoph Hinterhuber, pianista, e a Orquestra Sinfônica de Gävle, Suécia. Direção de Uwe Groth. Você já abraçou seu filho hoje? Esta é a melhor arma contra as drogas. Sou Giba Figueiredo, Torres do Litoral, na Câmara Federal. Que fogaça, governador. Povo gaúcho, venho propor uma reforma política, educacional e agrícola. Vamos juntos escrever uma nova história com seriedade e dignidade. 1206, Dia dos Namorados, é João Quadros. Não esqueça, fogaça, governador. Sobrenol, 1222, defendo o fim do fator previdenciário, a escola em tempo integral e a gestão dos hospitais públicos pelo SESC. Fogaça Governador. Toque de Arte. Nos dias 17, 18 e 19 de setembro, às 8 da noite, o palco do Teatro do Cultural, em Porto Alegre, estará apresentando os ensaios abertos do show de lançamento do CD Tudo Beleza, o terceiro trabalho solo da cantora Flora Almeida. Neste novo álbum, Flora interpreta exclusivamente composições de autores de Porto Alegre, em arranjos originais, cujo estilo passeia pelo samba, jazz, pop e bossa nova. Flora estará acompanhada dos músicos Jefferson Marques nas guitarras e violão, Nil nos teclados e programação, Mário Carvalho no contrabaixo e Ricardo Arinhaut na bateria e percussão. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no Núcleo de Cultura do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, com 50% de desconto. Stace Kent, uma das vozes mais doces, delicadas e cativantes do jazz moderno, será a atração do Teatro do Bourbon Country. Sua capacidade de misturar jazz com bossa nova, música francesa, pop e standards do cancioneiro mundial deu a ela grande prestígio entre os fãs de música e a crítica especializada. O show ocorre no dia 14 de setembro, terça-feira, às 9 da noite. A exposição Escorde, Litografias, de Raquel Lima, é a próxima atração da Galeria Arte do Cultural Dantes Foggia. Até o dia 27 de setembro, os visitantes podem apreciar a mostra, que tem a curadoria de Dani Moreira e apresenta um panorama da recente produção litográfica da artista, com obras que colocam a litografia em diálogo com outras técnicas e explorando diferentes suportes. Corpo e mente diante da obra, onde e como começa a interpretação da obra de arte. Neste é o curso, o professor Francisco Marshall apresenta os conceitos e práticas fundamentais para a compreensão da arte, exemplificando na análise de obras-primas da arte universal. Serão abordados aspectos formais e históricos com ênfase nos conceitos de signo, alegoria, ícone e símbolo. O curso é uma iniciação avançada ao estudo de história da arte. As aulas ocorrem de 14 de setembro a 5 de outubro no Estúdio Clio. Toque de Arte, produção de Cláudia Heisman, do Departamento de Jornalismo. Sonata número 13 para violino e violão em Mi maior, de Nicolò Paganini. Moshe Hammer, violinista, Norbert Kraft ao violão. Movimentos Introduzione maestoso, rondó, alegreto com brio. Thank you. Sonata número 13 para violino e violão em Mi maior de Niccolò Paganini. Moshe Hammer, violinista, Norbert Kraft ao violão. Movimentos em Traduzione Maestoso, Rondó, Allegretto com Brio. 10:16, 21 graus e 2 décimos no campo central da URGS. Ludwig von Beethoven escreveu 32 sonatas para piano. A última delas é formada por apenas 2 movimentos, mas não é um trabalho inacabado. Nesse epílogo, Beethoven, que no final da vida manifestou inconformidades diante do que chamava de limitações do piano, parece ter querido demonstrar que havia chegado a um limite nas suas relações com o instrumento. O movimento final, a arieta, faz referências à chacona e está estruturado de tal forma que a simplicidade surge como ideia fundamental, um princípio estabelecido antes do silêncio. Sonata para piano número 32, opus 111, de Ludwig von Beethoven. Rafael von Gerlen, pianista. Movimentos: maestoso, allegro com brio e appassionato, arieta, adagio molto semplice e cantabile. Thank you.